eu sempre digo, veja pelo lado positivo. Você está no pequeno gueto, pessoas intelectuais, profissionais. Está melhor do que nós. Aqui no gueto, o maior é como o esgoto. Quer saber?